pescoço. Acender um intervalo pelo filtro. Usar um extintor como lençol. Jogar a bola com a chico na cama. Ficar deslizando pelo teto. Fim.